muito boa noite, sejam bem-vindos à emissão desta semana do Independência Sonora, que será a primeira dedicada na íntegra à música portuguesa. O pontapé de saída será dado pelo trio Musket com a música Just Say. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Positions, o EP de estreia dos Wind Koala, o ponto de partida no rumo que a banda quer dar à sua história. Um disco em que cada música revela um caminho distinto, mas convergente ao mesmo tempo. Este EP é também um convite à espera de ser aceito. Ouvimos a faixa In. A primeira a rodar foi a Just Say, dos Muscat. Segundo os próprios, este trio, cujo baixo cheira a bares apertados de luz vermelha, puxa-nos para dançar. Seguido de bateria e guitarra estridente, com gritos a combinar, que nos atiram contra a parede. Podem descarregar o EP de estreia em muscat.bandcamp.com. Próxima proposta pertence aos Altos, com Velania. A quarta classe? Sabes distinguir um dó de um ré e um fá de um si? Costumas juntar amigos na garagem para tocar umas cenas? Envia o teu trabalho para independenciasonora@gmail.com e passarás da garagem para a rádio. Independência Sonora. Ouve de segunda para terça, à meia-noite e em facebook.com/independenciasonora. Now sequência com muito rock and roll. Primeiro foram os Alto, uma banda de Barcelos com elementos de Green Machine e Black Bombay, que editaram recentemente o seu debut homónimo através da Lovers and Lollipops. No meio, as irmãs Maria e Júlia Reis formam a dupla Pega Monstro, um dos principais grupos saídos da jovem editora Cafetra Records, que tem dado que falar na cena indie nacional. A música que tocou foi a Carocho e estes últimos chamam-se Kimo Ameba, que têm o seu disco de estreia Rocket Soda, igualmente editado pela Cafetra Records. O single aqui apresentado foi o Fetra. Agora, Super Nada, com o meu livro do disco Nada é Possível. Oh, Chama-se Capitaine's Love No Substitute, foi tocada pelos portugueses Pop Del Arte e pelos filipinos The Dorks, que podem encontrar na coletânea 3, volume 2. Atrás ouvimos Abstract Circuit, que editaram recentemente através da meio fumado Fonogramas o seu novo EP Harmony, de onde retiramos a Canimal e ao longe os Supernada, uma super banda que 10 anos depois de terem nascido editam o seu primeiro trabalho, Nada é Possível. E de lá retiramos o single O Meu Livro. Seguimos com a Alma Fábrica e a música Enlace. Que eu existo. sabe que eu existo. Thank you. each other all the time. In the end, it's all worth the while to blame each other all the time. In the end, it's all worth the while. I got your love on me, that's what sets me free. I got your love. Rabbits com Got Your Love do EP Tricks Are For Kids, Pássaro com Seres Assim do Trabalho, Quando a Luz Muda e os Alma Fábrica a tocarem o fantástico Enlace do seu EP homónimo. Partimos agora para a última sequência desta emissão do Independência Sonora dedicada à música portuguesa, agora ao som dos Lululemon e a música Blonde Weather. We'll be right back. Under your dress, there's nothing for me to see, nowhere for me to go. Under your dress, but I try to fight those fascist hands of yours in the hope that I could score, but no such luck. Makes me wonder if it's fair for me to go, but I think it's only fair for me to try and hide under your dress. Under your sky, there's no place for me either. Sometimes I knew I was the one. But it's alright, we'll be over when we're dead. And we were over from the start. I can take it if I must. It makes me wonder if it's fair for me to go on. But I think it's only fair for me to try. Nós com uma dança no peito foram os Vila Nasca, que acabaram de tocar na última sequência do Independência Sonora desta semana. Podem encontrar esta faixa no disco Nós. Atrás ficou Walter Benjamin com o aguardado álbum The Imaginary Life of Rosemary and Me, de onde retiramos Under Your Dress. E ao longe, Blonde Weather, dos Lululemon, que faz parte do trabalho The Flying Fortress. Já sabem que, caso estejam interessados, podem enviar-nos os vossos trabalhos para o e-mail independenciasonora@gmail.com, facebook.com/independenciasonora e ainda independenciasonora.blogspot.com, que nós uma vez por mês dedicamos uma emissão do Independência à música portuguesa e temos todo o interesse em divulgar o vosso trabalho. Para terminar, deixo-vos o Quarto Fantasma e o single Arder. Abraço e até para a semana.